Esse episódio é para você, você que gosta de especular, você que gosta de fazer chute, você que gosta daquele programa, tipo Sônia Abraão, TV Fama, que não fala nada de concreto, né? Não fala nada que pode ser verdade. Sejam bem-vindos ao nosso episódio de número 61, o episódio sobre especulações da próxima E3. E apresentando os chutadores de hoje, né? Temos aqui Hyde, Mr. Bubbles, Homem Mal e esse que vos fala, Lula Molusco. E agradecendo a quantidade de cartinhas do episódio, a segunda parte, né, do nosso episódio de Mortal Kombat, né, episódio que a gente gostou demais de fazer e a gente percebeu que vocês gostaram demais de ouvir também, então a gente agradece todas as cartinhas e todos os, a imensa quantidade de comentários, assim, positivos. E hoje eu vou começar a leitura das cartinhas, né, com a cartinha do Max, né. Oh, não, é o Max! Não, é o Max, é o Payne, né? Tipo assim, ele só deu o primeiro nome. Max, depois dá o sobrenome pra gente aí. Payne. Pô, cara, eu não tinha... É, aí, meu, ferrou, né, meu? Olha quem tá escrevendo pra gente. Tá ficando famoso. É. Começando aqui, sou o Max, programador de Sorocaba, São Paulo, né? Muito bom cast de Mortal Kombat. Creio que este Mortal foi unanimidade entre os fãs. Todos falam bem dele e foi o único jogo que me obrigou a comprar no lançamento. Uma coisa que gostei muito foram os cenários e a música remasterizados dos primeiros jogos. Quanta nostalgia jogando. Durante o modo história, ainda fazem algumas alusões aos jogos podres da série, como quando o Quan Chi se une ao Shang Tsung e diz algo como: vamos ver o que vai dar essa aliança mortal, Deadly Alliance. Oh, é bem clichê isso, né, cara? É, verdade. É tosco, né? É tosco, e o jogo é mais tosco ainda, né? O The Blind Lines. Então é melhor ficar só na citação mesmo. É no esculacho, né? Nossa. Bom, ele continua aqui. As DLCs serão boas para aumentar a diversão do jogo e só tenho medo de estragarem uma possível continuação do jogo. Valeu, pessoal. Parabéns por terem um representante na E3 2011. Ou a gente que agradece, cara. Parabéns aí para vocês também. E, Raid, qual a sua cartinha? Olha a carta do Second Bad Guy. Então, eu gostaria, primeiramente, de agradecer os dois últimos Trollcasts que a gente fez. Trollcasts, né? Foram dois Trollcasts. Sensacionais. Ah. E, segundo ele, os casts viram para confirmar que Ultimate Mortal Kombat 3 é o melhor jogo da trilogia clássica. Ele manda um chupa Hyde. E que me rendeu ótimas risadas, né? É. Então, o que a gente pode fazer nesse caso aqui? É, dizer que ele está totalmente certo. Não, então, eu tenho que aproveitar até para me explicar aqui, né, o negócio da... O porquê que eu acho o Mortal 3 pior que os outros, né, que eu tava lendo... Tem um artigo, eu acho que faz muito sentido. Se você pegar o 1 e o 2, eles foram baseados em mitologia chinesa, né? É tudo bem antigo. É igual o filme mostra mesmo, né, aquele navio velho do Shang Tsung, sabe? Tem aquele clima. O 3, ele é o contrário, ele é todo moderno, né? Você vai na cidade, tem o metrô... É, tem arma, robô, ciborgue, né? Então o jogo deu um salto muito grande do 2 pro 3. Ele deixou de ser medieval pra ser moderninho. É, isso eu acho que ficou meio tosco. E o porquê que eu acho que o Ultimate é pior que o 3, né? Que eu falei o cenário, o Mr. Bubbles até me zoou no outro cast, né? Meu argumento, cenário. Apesar que eu acho cenário um argumento até válido, né? Porque o cenário é o que dá o clima do jogo, né? Se for ver no jogo de luta, ele é importante. Mas eu acho que o Ultimate ele é um jogo meio mal acabado, assim. Foi meio que os caras falaram assim, vocês querem ninja? Então toma ninja. Aí socaram ninja em tudo quanto é canto. Eles deram Ctrl-C, Ctrl-V nos ninjas e saíram mandando bala. E ficou mal acabado, porque tem uns lá que não tem nem fatality, né? Você pega o Sub-Zero, quando ele vai fazer fatality, fica preto. Não acontece nada, assim. Acho que cada um deles tem um fatality só, né? E todos os personagens têm dois. Então foi uma coisa que colocaram assim, de última hora mesmo, só pra... Pra tapar buraco. Mas eu tenho que concordar também que eu falei que o jogo é uma bosta, não é tão bosta assim, né? Que eu joguei só a versão do Super NES. E a versão do Super NES ela é bem, bem diferente do arcade. Eu tava vendo a versão arcade, né? Essa semana e ela é melhor mesmo. Então, tipo assim, você achou que foi a versão arcade é menos nas coxas? É, a versão arcade é melhor, porque a do Super NES, eu acho que eles, como eles acrescentaram personagens novos e... mais personagens novos, né? Acho que ocupou muita memória do cartucho e não teve como colocar todos os cenários. Então aí tem só os cenários novos, que eu acho que são ruins, os cenários do Ultimate. Eu preferi os cenários do 3. E o arcade tem todos. Então o arcade é mais... ele é um jogo mais completo, né? É, Mr. Bubbles, tipo assim, você vai ter benevolência com ele? Vai aceitar a mudança de opinião? Acho que faz sentido, mas quando eu tava defendendo, mas era mais pela jogabilidade mesmo, que eu acho ela bem que... Não, mas ela é bem melhor do que as antigas, né? Isso eu concordo também, eu acho que a jogabilidade é bem melhor mesmo. Então, fosse os dois com a jogabilidade do 3, nossa. O meu ponto era esse mesmo, é mais a jogabilidade que eu acho que não tem nem o que se discutir, que ela é melhor do que as antigas, né? Eu acho assim, então, o rumo que o jogo tomou que é ruim, né? É, então, aí o rumo que tomou esse gosto, aí eu acho que vai ser mais de gosto da pessoa mesmo. Se a pessoa vai achar legal ou não, assim. Eu, no meu caso, por exemplo, não me incomodou. Mas podemos dizer aí que Mr. Bubbles wins? Ou não? De Flawless Victory. Não, que win Flawless Victory nada. Eu ganhei com Fatality ainda. E deu um Mercy ainda? E dei um Mercy. Deu um Mercy que eu vou deixar ele continuar lendo. Tá bom, vamos lá. Então, sobre o fato de vocês acharem o Kratos diferente do Kratos do God of War, né? Ele diz que discorda totalmente e mantém. Ele diz que o Kratos mantém as características principais dele, né? Que é a cara de prisão de ventre e a capacidade de falar com o caps lock ligado. Isso aí eu já não sei, cara, porque... Cara de prisão de ventre. Ele tem mesmo. Ele tem cara de cólica são mesmo. São dois adjetivos sensacionais. Eu nunca tinha ouvido esses adjetivos, cara, adorei. Usarei no meu dia a dia. Mas vocês jogaram aí, é verdade mesmo o que ele fala ou não tem nada a ver? Eu não gostei dele, assim, não achei que tá tão brutal quanto no... Até porque ele tá, sei lá, ele não é o foco, né? Acho que também porque você não liga muito pra ele, você acaba pegando os clássicos mesmo. É, eu sei que superar os caras do Mortal lá tá difícil, porque... tem uns lá que... Eu acho também pelo fato dele não ser muito bom, né? É que eu acho assim, é que como ele é um personagem de uma versão específica do jogo, realmente os caras talvez não tenham colocado um esforço tão grande nele quanto colocaram nos outros personagens queridos da série. E ele não tem esse efeito de nostalgia, né? Apesar dele ser um puta personagem do universo do PlayStation, né? Da Sony, eu acho que ele não pega esse efeito de nostalgia da série. Então eu acredito que o efeito de nostalgia, ele é maior do que o efeito Kratos no Mortal Kombat. Acho que pode ser isso. Também acho. Bom, ele continua aqui falando, só pra constar, o X-Ray favorito dele é o da Sonya, e ele disse que o Fatality favorito é o do Goro, que ele faz o ritual da Tortuguita do inimigo antes de matar, né? Aí, pra quem não sabe o que é o ritual da Tortuguita, vai lá no Google e procura. Mas o que ele tá falando é que ele tira, tipo, os dois braços depois das duas pernas, né? Arranca. Nossa. Lembra a Tortuguita de chocolate? A gente ia comendo pelas perninhas, né? Boa, ritual da Tortuguita. Sensacional. Eu achei genial também. Mas depois mandaram aí nos comentários, não lembro quem foi, o Fatality do Shao Kahn. Eu achei o melhor mesmo, né? Não, eu também, eu concordo. Do Shao Kahn, eu não tinha visto ainda. Eu levei isso aí, foi lindo. Nojento, né? Mas lindo, assim. Esse do Shao Kahn O Shao Kahn, ele literalmente, ele passa por dentro do cara, né? Ele vai andando, não desvia e passa por dentro do cara. Nossa. É o que dá vontade de você fazer quando a pessoa tá andando na sua frente na calçada, bem devagarzinho. Para, né? Verdade. Mas isso aí é o que eu chamo de efeito Chapolin. Você vai pra um lado, a pessoa vai pro mesmo lado, você vai pro outro, ela vai pro mesmo lado, ninguém passa pra lugar nenhum. Da hora. Aí ele fala que gostaria de pedir pro Cetista que perguntasse pros caras da Microsoft se a compra do Sky foi o primeiro movimento à dominação do mundo dos Kinects, que a gente citou no cast de maluquice do 43, né? Do Skype? Não sei, cara. Boa pergunta, hein, Cetista, contigo, viu? Aí a cobrança no ar. Eu acho que compraram o Skype pra sabotar o OrionCast. Eu também acho que compraram, a Microsoft comprou o Skype pra sabotar o OrionCast, pra não ter que pagar pra gente o que eles devem pelas vendas de Alan Wake, Halo. Essas coisas tá que a gente tem. Tá dando certo. E a sabotagem tá dando certo. Tá, porque o Skype tá uma bosta. Tá uma porcaria. Desgrilo. Medo, muito medo. Vamos lá, Mr. Bubbles, qual é a próxima cartinha? Bom, é o e-mail do Webstar. Ele fala: boa noite, galera. Magnífica. É engraçado esse adjetivo, né? Ele é bom adjetivo. Ô, Lô, você lembra quem que chamava bastante de Magnífico? Quem? Não lembra, não? Quem que falava Magnífico Guru? Ah, o Capachão, não era? Magnânimo, não era Magnânimo? Magnânimo, isso. Lembrei do Capachão. Capachão, né, cara, na TV Colosso. Isso. É mesmo. Aí ele começa, ó. Ah, eu lembrei, né? É, leiam, por favor, minha cartinha. Mandou em vermelho, negrito, nossa, caps lock, pra chamar atenção. Eu imploro friendship, friendship. Nossa. É, entrou no clima, meu. É, deixa eu ler o que ele falou. Vocês conseguiram fazer um ultracast? Escutar esse cast foi lembrar dos velhos tempos de Mortal Kombat e como era divertido ver sangue pixelado voar na tela. É pura nostalgia lembrar como eu era feliz e não sabia. Ele era feliz em ver sangue pixelado voando? Boa, boa, boa. É meio estranho, né? Mas tudo bem. Mas tudo bem. Aí ele fala, conseguem explicar como e por que foi inventado o divertido e engraçado friendship? Eu não sei, eu não acho ele nem divertido nem engraçado, né? Eu acho que foi o começo da tosquice aquilo lá. Eu acho que foi o começo da tosquice, cara. Eu não curti também não, Webstar. Discordo de você nesse ponto. Ai, ai. Também acho que foi bem tosco. Mas, ó, me fala, meus preferidos são Mortal Kombat 2 e Ultimate. Ah, você vê que ele quis ficar no meio termo, né? Contraditório isso, hein? Acho que quem gosta do Mortal 2 não pode gostar do Ultimate, não. É, ele quis ficar no meio termo pra gente não entrar no nosso fight. Fez um revival vendo todos os fatalities e acho que isso ajudaria vocês a dar continuidade no próximo maravilhoso Cast 2. Olhem, se inspirem nas sequências e vão ao deleite. Aí ele mandou alguns fatalities. Ele mandou aqui, três todos, links, né? É. É que os links, eu vou colocar pra gente ver também, né? Pra todo mundo ver. E ele completa, depois de tudo isso, eu vou jogar com mais prazer o novo Mortal Kombat no meu Xbox 360, assinado Epstar. Ah, beleza. Bom, muito obrigado. Muito obrigado. Falando em link, né, o Diogo Semin também mandou dois links aí, do Mortal Kombat. Esse do Mortal Kombat é engraçado, viu? É engraçado, cara, esse aí que ele mandou. É tipo uma daquelas séries americanas do Mortal Kombat, se fizeram morando junto na mesma casa. Cara, é muito, muito bizarro, eu acho, essas coisas, mas eu acho muito louco, muita viagem quem faz. É, continuando as cartinhas, eu vou ler a cartinha do Samuel Ragnos, vamos lá. Salve, salve, combatentes continuados. Combatentes, ele escreveu com K. Do Reino de Orion, Samuel Santos de Fortaleza, Ceará, meu rei. Meu rei falou na Bahia, né? Meu rei é Bahia. Tudo pra lá. É. Bom, após ouvir Orion Cast 60 de Mortal Kombat, na atualidade, confirmo. Esse foi o cast mais no clima de todos, onde a aceitação foi... Eu não vou dizer quase, eu vou colocar. A aceitação foi unânime. Unânime. Com caps lock ligado. Né? De como o cast ficou legal, feito realmente de fã pra fã. E parabenizo muito vocês por isso, que cada cast seja melhor, trazendo mais qualidade a nós ouvintes. Tirando a rasgação de seda e indo direto pro assunto, vamos lá. Mortal Kombat na atualidade. Vou frisar somente os que joguei, já que depois de Mortal Kombat 2, eu não era mais tão empolgado com a série. Mas mesmo assim, acabei jogando. Mortal Kombat 4, um lixo em caps lock, ele colocou. Adaptação horrível pra 3D, sangue em cubos, né? É verdade. Será que era sangue era congelado? Né? Os cubinhos de... Não metia medo nem em criança de 3 anos. Tinha uma coisa legal que era o fatality do Quan Chi. Ah, é? Era da hora, o fatality do Quan Chi era da hora. É, e que colocaram tem, no novo, né? Tem mais da hora ainda no novo. Aí ele vem aqui pra Mortal Kombat Shaolin Monks. Isso mesmo, depois do caminhão de lixo, só fui jogar esse no PS2, um tempão depois que ele foi lançado. Isso porque todo mundo falava que ele era bom. E confirmo, divertia muito. Tinha homenagens à trilogia clássica e tinha com dois jogadores em cooperativa, passando de fases e ganhando novos poderes, meio que estilo RPG. Apesar da violência fraca, esse eu recomendo pela diversão em jogar com um amigo. Vamos lá, continuando, Mortal Kombat Armageddon. Eita ferro. Eu estava lá mais por fora do que bunda de índio, e comprei o jogo e ficava voando na história, vendo o Liu Kang zumbi com correntes e gritando com a mesma voz de viadinho que ele tinha, fora o lance de você poder criar o seu próprio combatente. Era muito apelativo, pois todo mundo queria colocar os golpes mais poderosos de cada personagem gerando uma luta entre apelões. Os gráficos eram aceitáveis, mas a violência ainda não era convincente, principalmente pelo fato dos fatalities não serem únicos para cada personagem nesta versão. Eu acho que aí é a perda da identidade total, né, cara? Ah, é. 63 personagens sem carisma nenhum. Esse jogo é isso. E uma ferramenta Mugen meia boca na sua mão. Totalmente. Ele é um personagem, né? Bom, Mortal Kombat vs DC. Por que eu comprei esse jogo? sou fã de quadrinhos e achava que a mistura iria salvar a série, mas limou com a violência. Putz, fatalities ridículos e os brutalities dos heróis mais ridículos ainda. Resumindo, personagens lentos, jogabilidade travada e o principal, ele colocou isso em caps. Mulheres masculinizadas, caraca, jogar com qualquer mulher desse jogo é o mesmo que dar uma de Ronaldinho e pegar traveco. Nossa. Eu nem lembro disso, velho. É, o Ronaldo. Ele não, falou... assim, do Ronaldo eu lembro, eu não lembro das mulheres masculinas. Eu não lembro das mulheres também, mas é uma coisa que eu também não lembrava, não tinha notado isso, e eu quero esquecer também que eu li. Beleza, Samuel? Mortal Kombat 9. Comprei esse jogo na estreia e chegou uma semana depois. E aí, será que eles conseguiram mesmo? Como salvar a série por ela mesma? Como conquistar novos jogadores e manter os antigos? Bom, para isso ele deu toda uma teoria que ele citou Star Trek, com um esquema de viagem no tempo que eles fizeram, né? E até citou o diretor de Lost aqui, e resumindo, cara, Samuel, a gente achou uma viagem, cara. Eu não sei se ele... Mas faz sentido, eu acho que faz sentido. Mas é que esse negócio de buscar dar um reboot com viagem no tempo, acho que é bem, bem clichê até, né? Eles se basearam mesmo nos antigos mesmo, no Mortal Kombat 1, 2 e 3. Não, é que eles viram a merda que tava, né? Aí pensaram assim, ah, não tem jeito. Se a gente pudesse voltar no tempo, né, não faria mais essa merda. Mas às vezes pode, é um jogo, né? É. Acontece tudo em jogo. É uma obra de ficção. Então vamos lá, né? Então, agradecer ao pessoal que segue a gente no Twitter, que aperta lá o botãozinho joinha lá no Facebook, comenta aí no mural, né? Pessoal que não comenta também, mas ouve o cast, que eu sei que é bastante gente também. Então, e quem quiser mandar e-mails aí pro próximo cast, né? Manda pra oriongames@gmail.com. E é isso, galera. Continue mandando cartinhas e vamos pro assunto de hoje. Bom, e começando o episódio de hoje, né, nosso episódio de chutes e especulações que podem se tornar realidade ou não, o episódio Mega Sena, né? Então, sei lá, cara, o maior, assim, eu acho que a maior expectativa que a gente tem aí, o maior rumor, né, vamos começar pelo maior rumor. Próximo console da Nintendo. Então, chamando de Nintendo Café. O que vocês acham que vai ser? Não, Projeto Café. É, Nintendo Isqueiro, né? Nintendo Isqueiro. Já viu o desenho dele lá no suposto vídeo? Ah, mas eu não é real, não. Internet, cara. Mas parece um zipo, cara. É muito zoado. É pior que é mesmo. Eu não quero acreditar que é real aquilo. Você não quer? Não, não quero, não. Sei, eu vou falar que apareceu um Super Nintendo moderno. Ah, é? Um Super Nintendo moderno? Ah, não sei, cara. Mas como que vocês acham, tipo assim, que vai ser? Primeiro em matéria de hardware, assim, de poder de hardware. Você acha que vai ser muito... Alguma coisa muito do outro mundo, vai ser no nível do PlayStation 3? Acho que nem tem como ser muito do outro mundo, porque normalmente eles pegam, fica meio parecido com o PC, né? Não fica muito mais alto o PC, e o PC não tá tão diferente assim nos consoles atuais, né? Então, acho que talvez o que mude é o esquema de jogar, né? Igual eles fizeram com o primeiro Wii. Mas se mudasse, tem algum chute do que pode ser, das coisas que já falaram aí? Que sai da cabeça daqueles japoneses lá, não tem como... deduzir assim, viu? Que, cara, o 3DS, beleza, foi uma sacada, negócio 3D. O 3D no console a gente sabe que depende da TV. Já tem controle de movimento. Né, no Wii. Eu não consigo ver. Será que os caras vão usar a tecnologia, por exemplo, do Kinect mais aprimorada ainda? Quem não sabe, difícil, né? Acho que o que todo mundo tá falando é aquela tela no controle, né? Mas você não acha que isso é pouco? Então, já teve console com tela no controle, né? Dreamcast, né? Tinha o V1000. É. Tudo bem, mas não servia pra nada, né? É igual esse, eu acho que também não servia pra nada. Aí depende de como eles usarem, né? Uhum. O que vocês acham que vai... E rede online? Será que a Nintendo finalmente vai entrar? Ah, isso aí já divulgaram que eles estão em parceria com uma empresa pra ajudar eles na parte online já, né? Não, mas e aí? Quais expectativas que vocês têm? Vai ser um mega anúncio... E como é que fica a Sony e a Microsoft nisso aí? Vocês acham que a Nintendo tá pulando muito cedo? Eu acho que não. Eu acho que ela tá mandando e as outras estão só olhando com inveja. É assim, igual eu comentei no próprio site lá, eu não prefiro nem especular, cara. Porque, meu, eu tô achando aquele controle com tela mó furada, cara. Então, esse negócio, eu acho que tem muita mentira. Eu acho que ela vai anunciar, mas eu acho que ninguém sabe nada. Então, é por isso... Tudo que tá aí, o pessoal só sabe que ela vai anunciar um console. Mais nada. Acabou, né? Acabou aí. É, acabou. Tipo assim, a gente não vai conseguir descobrir, porque os caras não registraram o nome... É, e os nomes nunca são os nomes que eles anunciam antes, né? É, nunca são os nomes, e né? E era Revolution. É, e o Kobe era o Dolphin, né? Dolphin, é. O 64 acho que era Ultra 64. Era uma coisa assim. Sempre muda. Aí, outro, também não sei se o console ia sair com controle, né? Cara, meu, é muito... Tudo bem que eles fizeram completamente diferente lançar o Wii com o iMote, né? Putz, eu não sei se eles iam voltar atrás agora. É, então, cara, pior que, por mais que a gente pense aqui em especular, em matéria de Nintendo eu não consigo especular nada, nada assim, fico pensando. É porque quase nunca vaza as coisas deles, né? É, então, é muito difícil vazar, quem esperava o Donkey Kong Country, cara, nessa última E3, ninguém esperava, e os caras vieram. Eu não sei, eu só acho que eles vão lançar o console, que vai custar $250, que é a política deles, mas eu acredito que o lançamento é só em 2012. Vocês acreditam no lançamento do novo console ainda esse ano? Acho difícil. Também acho difícil. Talvez, mas eu acho muito pouco provável. Mas aí seria um mindfuck, né? Eu acho que ferraria o mercado, né? Tipo assim, um novo console... É, com certeza. Tipo assim, é muito cedo ainda, né? Mesmo ainda 2012, dependendo que for no meio do ano, não sei. Mas eu acho que é pegar a concorrência muito de perna curta. Dá um fatality, né? Pegar a Sony e arrancar os braços e as pernas, igual o Goro. Isso aí, o que você acha, Bimal? Você acha que rola esse ano? Nem a pau, nem se eles quisessem. Agora, se é só 2012, o que vocês acham que vai acontecer com o Wii? Além de queda de preço, essas coisas, vocês acham que ainda... Tudo, a gente sabe que tem um Zelda pra lançar. Vai acontecer com o que ele já tá agora, né? Parado, né? Mas, além de Zelda, vocês acreditam no novo Donkey Kong pra ele, ou algum outro jogo de peso, ou vai ser só Zelda e fim de linha? Não, provavelmente vai ter mais alguma coisa junto com o Zelda, sim, pra manter esse ano, mas ano que vem... Eu acho que em The House, só Zelda, viu, mano? Só Zelda. Ele ainda tem aquele Last Story, né, que é o RPG novo do Sakaguchi, que é um título forte que ainda tá pra lá sair. E os jogos trash, assim, saem sempre, né? Esses de terceira aí. Jogo de dança. É, então, jogo de qualquer coisa, né? Tiro on Rails. É, todo tipo de jogo minigame. Ruim. Minigame. Como jogo ruim? Como assim? É jogo bom, sim. É. Então, eu acho que, cara, jogo com o selinho da Nintendo lá, cara, acho que vai morrer no Zelda. Vai ser a mesma coisa do Wii. Vai ser a mesma coisa do Wii, o próximo console. Já vai sair no mercado com algum first party bem grande. Mas eu acho que ainda 2011 o Wii vai completar aí 100 milhões de unidades pra fechar o caixão. Ah, cara, nem duvido. Fechar o caixão. Só pra passar o Play 2. Passou o Play 2, aí fica bom. Mas sabe o que eu acredito? Eu acredito que ele passa o Play 2 ao longo da vida dele. Porque tem tanta gente que quer o Wii ainda. Tem que passar agora. Então, mas tá muito, tipo assim, tá muito perto ainda, né? Porque o Play 2 foi o quê? 10 anos, né? Pra chegar a essa marca, né? É. E foi ver o Wii, tá o quê? Tá com a metade da idade do Play 2? Não é nem isso ainda direito? É que o mercado é bem diferente, cara. O mercado de 10 anos do Play 2 é um mercado, vai... Eu digo que o mercado de 10 anos do Play 2 é um mercado de 4 anos hoje. Uhum. Ele chega... É, porque o tempo de venda dele foi muito rápido. Eu digo, eu vendi o meu. Minha amiga que comprou, ela ficou tão feliz. Ela falou, faz tanto tempo que eu queria um Wii e não tinha comprado. E tem um monte de amiga dela que quer comprar um Wii. Perguntou se o amigo não sabe mais gente que quer vender, não. Uma oportunidade aí, ó. Classificado. É, olha um cast, ó. É. Eu olho assim e falei, gente, quanta gente ainda quer um Wii, cara. É incrível. Tudo bem, a gente tá falando de Brasil, mas eu acredito que o console ainda venda, assim, razoavelmente, principalmente baixando pra, sei lá, 150 ou 100 dólares em mercados que não são de primeiro mundo, né? Sei lá, mercados emergentes. Ele ainda venda bem por mais uns 2 anos. Até o PlayStation 2 ainda vende alguma coisa. Vende bem aqui, né? E vende bem no Brasil, vende bem. Eu imagino o Wii custando o mesmo preço do PlayStation 2, né? Então, tipo assim, deve continuar vendendo. E a Nintendo ganha no hardware, né? É. Isso aqui é. Desde o início, né? Desde o início, desde o primeiro dia. Então ela tem lucro em todo o Wii vendido, todo o emote vendido. Nossa, destruidor. Bom, e do 3DS, o que vocês estão achando? Vai rolar jogos novos? Tomara. Tomara? É, porque até agora não tá valendo muito a pena, né? Pelo menos, na minha opinião, não tem nada muito forte ainda. Então, não tem nenhum assim grande, né? Até agora. Zelda novo, né? Que na verdade é velho. É o Ocarina of Time. Mas que eu tenho vontade de jogar. É, vai anunciar o novo Mario, né? Mas... É, meu, enquanto não tiver um Mario ou um Zelda ou um Metroid. Não é Nintendo. Não é isso, não é console da Nintendo ainda. Não é console da Nintendo, tá com cara de PSP então, né? É, pode crer. Pelo menos, assim, longe de estar tá falando que o 3DS não vale a pena. Uhum. Que ele até, o que você tem no pacote do 3DS, assim, que você pega, você já tem bastante coisa. Mas eu acho que, sei lá, cara, quem puder esperar, espera. Uhum. Line eu não sei, cara, eu tenho vontade de comprar, assim, mesmo só pelo 3D, principalmente o Street Fighter, o Resident Evil, o Mercenários que tá saindo, assim. Mas eu sei que dá pra esperar mais tempo. E outra, eu quero uma versão que a bateria dure mais. É, alguém tem dúvida que vai sair uma versão melhor daqui a um ano? Não tenho dúvida nenhuma. E vai acabar caindo de preço, né? Sei lá, eu penso assim, nos $170, por aí. Eu pelo menos penso nessa faixa de preço, uns $170, assim, e de preferência uma online store dele, legal. Tipo, queria pra você comprar os jogos por aqui, ia ser interessante. Eles estão agora numa de lançar clássicos na rede online do 3DS, né? Acho que é porque deu certo na WiiWare lá, né? A capacidade ele tem. Eu até iria mais longe, cara. Eu diria que, não, que pelo menos antes do lançamento do novo console, a gente não viu outra versão de DS, não. O novo console da Nintendo, você disse. É. Mas aí a gente tá falando de 2012, vai ficar essa versão por 2 anos. Ah, cara, quase. Provavelmente vai sim. É muito funcional, muito... Eu pelo menos não vejo o que se pode reduzir, o que se pode melhorar. Eu não penso em redução, eu quero só a durabilidade de bateria, porque eu sei que quando você usa o 3D, você liga as duas telas, e aí a durabilidade cai muito. Né, eu queria uma autonomia igual a do DS, longa assim, né, DS Lite, e tem uma autonomia pro portátil. Porque então. o Junior XT, ele tá com 3DS lá, eu joguei bastante, mas não peguei ainda pra uma viagem de busão de 1h30. Então, o que o pessoal, tipo assim, dizem que com as duas telas, com o 3D no talo, né, porque aí o 3D no talo liga as duas telas, né, aqui acabam sendo três telas, que são as duas telas de cima para fazer o 3D, né, mais a tela de baixo, que é a touchscreen. Então dizem que a durabilidade da bateria é em torno de 2 horas e 30, no máximo 3 horas. Caramba. Então, tipo assim, eu acho pouca durabilidade pra um portátil, cara. Não consigo achar uma durabilidade muito grande, assim. Então, agora... Notebook, cara, dura isso? Meu notebook dura isso. Mas, tipo assim, se você não usa o 3D no jogo, você desliga completamente o 3D, aí a durabilidade é absurda, chega a 10 horas. 10, nossa. Mais. Então, quer dizer, a segunda tela mais o 3D consome muita energia ainda. Então eu acho que aí é onde ou tem que melhorar a bateria e tem que melhorar a tecnologia em si da. Acho que o processamento disso aí é muito pesado, né? Porque deve dobrar. É muito pesado, deve dobrar. É processamento e mais uma tela ligada, né? Uhum. Então é isso que. E pra mim, tipo assim, o grande barato é o 3D, são os jogos que vai vir em 3D. Então eu quero uma versão com uma boa autonomia. Assim, pra mim, uma autonomia de 4 a 5 horas em 3D já tá legal. Tem até uma bateria zona pra vender que encaixa embaixo dele, que dá uma autonomia grande em 3D. Mas eu acho que fica muito tijolo. Sim. Virou Nintendo vai fazer igual a Apple, vai dar uma capinha com mais bateria. Com mais bateria dentro, né? Com as pilinhas. Será que tem o bateria gate? É. Mas no momento eu não sei. Quais jogos que interessam pra vocês no momento? Pra mim é o Resident Evil que tá saindo, Mercenários e o Street Fighter, né? Que são os que mais interessam. É, vai ter o Mortal também, não vai? Vai ter Mortal Kombat? Isso eu não sabia. Eu não sei exatamente onde eu li, mas eu acho que vai ter um Mortal pra ele também, cara. Ah, bacana. Ah, então, ó, temos Street Fighter e Mortal Kombat pra 3DS. Te interessa agora, Raid? Não. Só falta Sonic? Falta Sonic. Se tivesse Sonic aí... Sonic e Mortal Kombat... Ah, aliás, pode... eu li... bem lembrado. Eu li hoje que se especula que vai sair o Sonic Generations pro 3DS, né? Então me interessa sim, Sonic Generations me interessa. Agora dos que tem atualmente, nenhum não. Ah, e de repente no online store dele sai aí pra comprar Sonic Knuckles, Sonic 2, Sonic 3. É, apesar que eu já comprei pro Wii, comprei pro Xbox, tenho... Compra mais uma vez, pra jogar no busão. É verdade. Jogar no busão. Nunca é demais, né? Nunca é demais os joguinhos do Sonic, né? Nunca são demais. Mas alguma mais outra expectativa pra Nintendo que você tem, Raid, pra feira? Ah, mais o console novo mesmo, né? O console novo é o... É a estrela da Nintendo aí. Aham. Uhum. É a estrela da Nintendo. Pois é. Mais alguma especulação, meu irmão? Cara, da Nintendo não, velho. Eu vou passar longe de hardware ano que vem. Por que você vai passar longe de hardware ano que vem? Porque eu vou extorquir, cara. O Play 3 e o 360, velho. Eu tenho que espremer os dois aqui até sair água. É. Cara. Tem o Wii também. É. Tem o DS também. Tem o PSP também. Tem muito hardware, né? Tem que torcer, cara. Tem muito hardware. Dá pra montar um robô com tudo isso, né? Putz, só faltava ter um PC agora. Se tivesse um PC bom pra jogar agora, tava ferrado. Tá ferrado. Não, eu não sei. Eu, tipo assim, eu me desfiz do meu Wii. E, sinceramente, eu não tô ligando muito pro PlayStation 3, não. Tô achando que ele vai pra porta da rua logo logo. Vai ser demitido, né? E aí eu vou ficar só com o meu bom e velho DS Lite ou 360, né? Talvez, se tiver muito baratinho, eu compro o Kinect. Mas vamos ver. Bom, então é isso, né, gente? Da Nintendo é isso. Vamos pro próximo fabricante. E chegamos à Sony na E3, né? O que vocês esperam da Sony na E3? Queda de preço no PlayStation 3? Vocês acham que vai rolar uma queda de preço? Possível. Como é que possível, né? Depois do incidente da PSN, né? Porque todo mundo espera nada, jogar, cara, online. É. Eles estão oferecendo serviço de proteção de dados pago, cara. Isso é realmente... Põe a vergonha, cara. Meu, deixa eu roubar seus dados. É agora, não, você não quer que roube seus dados mais? Então tá bom, então você paga. Ô louco. Mas tipo assim, ó, hoje tá quanto? Tá $300 o PlayStation 3. Vocês acreditam que, por exemplo, não vai rolar, tipo assim, uma queda de preço ou no mínimo um pacote melhor da concorrência, digamos assim, direta, né? Da briga pelo segundo lugar, digamos assim, que é Xbox e PlayStation 3. Acho que a Microsoft não vai fazer algum movimento nesse sentido e a Sony não vai ter que tomar uma, sei lá. Ou se é que interessa pra eles vender e ainda tentar brigar por alguma fatia de mercado, ou só vender o console a essa altura do campeonato, só vender o console com o maior lucro possível. O plano da Sony era 10 anos, né? Mas que eu ia falar, cara. É absurdo, se Sony, né? Se a Sony engolir o orgulho e lançar outro... Que, meu, eu tenho certeza, final do ano que vem a Microsoft tá anunciando alguma coisa. Não me engano quanto a isso. Mas final agora... Final do ano que vem? Você acha que ainda vai demorar tudo isso? Eu acho que vai. Acho que vai. Pelo menos vai uns 6 meses depois do console do Wii tá no mercado. É, a Microsoft tá lutando com o Kinect ainda, né? Eu acho que eles vão querer aproveitar bem isso agora. Então. Uhum. Eu acho que, cara, depois que eles desmontarem uns 50 Wii 2 pra ver como funciona e ver como o mercado reage, aí eles lançam. Aí eles lançam alguma coisa. Agora, se a Sony vai engolir o orgulho e lançar outro console, porque já tem um rumor que eles já estão começando a produzir um sucessor, né? Uhum. Já ouvi umas bocas pequenas aí falar o tal do Masaru Kato lá. É. E o destino do Move com tudo isso? Qual é que vocês acham que é o destino do Move? É, até melhor nem falar, né? Vocês acham que vai virar reciclagem, vai virar garrafa pet? Pô, que foi feio. Você vai na praia e vai ver um monte de artesanato feito com Move. Ah, nem sei se tem algum título grande pra sair que dê suporte pra ele. Você que é o último que saiu só com 4? Eu acho que nada, cara. Tipo assim, eu me lembro de cabeça, nada assim muito, sabe, sem ser cópia. O MW3, será que vai dar suporte? Não, sem ser cópia de tudo que, tipo assim, títulos que fariam o Move vender. Porque o que eu penso... Títulos do Move. É, então. Porque o que eu penso assim, é quando você fala de usar o Move pra MW3 ou usar pra Killzone, você tá falando de investir $50-$60, pelo menos, pra ter um novo esquema de controle. Só isso. Tipo assim, não é nada diferente, entendeu? Não é uma experiência nova. Igual foi quando o Wii foi lançado, né? E há um monte de jogos que existem lançados para o Wii, eu não vejo tantos ports assim. Parece que o pessoal que fez jogos desse tipo já ganharam o dinheiro que queriam no Wii, principalmente as thirds, né? E não estão muito interessadas em produzir a versão em alta definição, não, hein? Não colou. Até porque ele não vendeu tanto. Então, tipo, não sei se isso foi o grande elefante branco. E é o grande elefante branco que vai ocupar as caixas de venda de PlayStation 3 daqui pra frente. Você vai ser obrigado a continuar pagando $300 no PlayStation 3, mesmo quem quer comprar um pra jogar os jogos mais tradicionais, assim, e é obrigado a levar o Move. Bem pensado, nossa, cara. Eu acho que eles vão, inchar no pacote do console mesmo. Em vez de oferecer um jogo. pelo menos pra ele poder se pagar, pagar o trampo que deu pra desenvolver o Move. Tomara. Epic fail, hein? Epic fail. Não, é sério, cara. Tipo assim, falando de mercado, eu acho que a situação da Sony muito ruim, né? É. Eu acho. E tem mais essa, né? Tipo assim, a gente não começou a falar dos portáteis da Sony, né? Tipo assim, eu vejo a situação muito feia pra eles, tanto nos consoles de mesa, né? Quanto nos portáteis, assim. Porque eu vejo o Move agora virou um grande elefante branco, cara. Porque é uma coisa que se você tirar, não vende pra pagar o investimento que eles fizeram. Se você colocar, mantém o preço do console caro. E é uma coisa que, pelo jeito, não colou, não tá interessando a maioria das pessoas. Senão, estaria vendendo muito bem. Então, eu acho, não sei. Realmente, a situação na parte de console, e sabendo que a geração tem pouco tempo aí, que eles não vão recuperar tanto, tem tanto tempo pra recuperar dinheiro, assim, eu acho meio negro, assim, o futuro do PlayStation 3. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode esperar na E3 é anunciar que a diretoria inteira está sendo demitida, que eles vão trocar a política da empresa, vai ser uma nova empresa a partir de agora. A Apple comprou a Sony. Né? Aí ferrou, cara. A Sony já é cabeça fechada. A Apple, então, ferrou. Junto, né? Sony e Apple. Nossa senhora, que eu esqueço. E vai ainda falando de PlayStation 3. E o destino da PSN? Com a volta, como é que fica também isso daí? Porque Move não deu certo, PSN pagou mico. Ah, cara, eu acho que quando eles começarem a tratar o consumidor como um ser pensante, eu acho que tem futuro. Porque não dá pra fazer você ter um console sem uma rede online, velho. É uma rede online que funciona, né? Ou um diferencial de mercado. Outra coisa que falta muito, velho. Não sei, eu acho que foi muito cruel essa geração. Eles cometeram muitos erros, mas eles pagaram bem caro, porque eu lembro que a Nintendo, quando perdeu a liderança com o Nintendo 64, a Sony passou a ser líder de mercado, a Nintendo saiu da geração com lucro, saiu com jogos que venderam muito bem, saiu com Zelda, sabe? E a Nintendo tinha ainda o Game Boy, né, que segurou ela bem, né? Então. Mas mesmo assim, o Nintendo 64 ele não foi líder de mercado, mas ele foi longe de ser um console que deu algum prejuízo pra Nintendo. Assim. Né? Não deu nenhum prejuízo, né? E nem o GameCube foi, né? Porque o GameCube ela tinha lucro também no primeiro dia. Apesar de ter terminado ali em terceiro, bem perto do Xbox, ela teve lucro. A Microsoft teve prejuízo, né? Porque subsidiou o console. O segundo lugar custou para a Microsoft o valor de ter entrado no mercado. Já a Nintendo ficou no terceiro lugar, mas também ficou financeiramente estável, né? No caso da Sony, eu acho que foi muito ruim essa geração, né? Para eles. Porque eles investiram muita grana, subsidiaram muito o console. E ficaram em terceiro lugar, né? Porque a Nintendo caiu de segundo para terceiro na outra geração, mas não chegou a ter, digamos assim, perdeu fatia de mercado, mas não teve prejuízo com seus produtos, né? A Sony ela perdeu a liderança do mercado praticamente numa geração só. Perdeu a confiança. A confiança dos consumidores e não recuperou dinheiro no produto, o que eu acho assim, negro. Eu li num site aí que o prejuízo que teve com a PSN, se rolar processo mesmo e com esses brindes aí que eles vão dar, pode chegar até 1 bilhão. 1 bilhão, cara. 1 bilhão. É a conta do 3RL, né, da Microsoft. Então, cara, acho que a Mais ou menos isso aí, acho que foi que a Microsoft também teve que gastar com 3RL. A Sony não foi a cega nessa geração porque tinha dinheiro em caixa. Tinha duas gerações vitoriosas, então, exatamente. Que a Sega já tava baleada com o Saturn, né? Então. E aí não conseguiu ganhar dinheiro. E falando dos portáteis também, né? O PSP, né? O PSP a gente sabe que também, sei lá, eu acho que é um console que tá no fim da vida dele. É outro console que tá no fim da vida. E o NGP, vocês veem alguma coisa no NGP? Com tanto dispositivo da Apple no mercado e o 3DS tendo uma novidade aí, e cara, ele saindo bem depois, ele vai sair, não é esse ano que saiu o NGP, se eu não me engano. Meus, conhece o termo penteadeira de puta? Esse é o NGP. Elucide. Cara, meu, sistema de sensível de toque na parte de trás do console. Eu também achei um negócio assim, cara. É legal, pô, pode ser legal. Achei interessante, mas meio bizarro, né? Acho interessante, mas não é aquela coisa que salta aos olhos. Então, interessante é. Só que, cara, é a mesma coisa. O 3DS, 3DS, 3D interessante é, mas foi uma coisa que jogou o preço do console pra cima. Agora você vai ter 3G, o preço já vai lá em cima. Vai ter essa porcaria de toque nas costas. Toque nas costas, que feio. Vai toque ter no lombo, né? Então, é bizarro, né? Cara, nada a ver também. Meu, encheram de funcionalidade um console portátil. Agora, para pra pensar, e a bateria? Se com o 3DS a gente já tem problema com a bateria. Vai durar 10 minutos. Então. Vai durar 10 minutos. Não, e sabe qual a coisa mais incrível que eu vejo no NGP, que eu acho que é o mesmo problema do PSP? É. Os vídeos que os caras estão mostrando, se a única coisa que os caras estão mostrando a mais, é Uncharted. Tipo assim, não que Uncharted não seja um baita jogo, mas tipo assim, é a mesma experiência que eu tenho no console de mesa e no portátil. Não tem nada de novo. Não tem nada de novo, entende? Porque eu lembro que quando eu peguei o DS pela primeira vez, a sensação que eu tive, cara, é que aquilo era quando eu joguei Trauma Center, né? Você operava o cara lá tocando na tela, e que aquilo era algo muito novo. Não era uma experiência que eu estava acostumado a ter num console de mesa, só que reduzida. Não, era uma experiência nova. A mesma coisa eu sinto no 3DS, que o 3D é algo novo nos games, e que eu acho que vai vir aí na E3, eles vão anunciar vários games interessantes que realmente usem essa capacidade 3D no aspecto de jogabilidade e game design, né? Então eu acho que vem bomba aí, vem coisa muito boa na E3 e 3DS. Eu não consigo ver da onde tirar o NGP, porque, cara, pra ficar fazendo port de God of War, Killzone e Uncharted, cara, eu sei que são ótimas franquias, mas, cara, eu não vejo, assim, pro investimento que você vai fazer comprando um NGP, que vale a pena. Você não vai ter uma experiência nova, algo muito renovado. Não sei, é o que eu penso. O que vocês pensam disso aí? A Sony tá seguindo a mesma linha que ela seguia no PSP, né? Que era um PlayStation 2 portátil, assim, de mão. Sem novidade nenhuma, né? Enquanto a Nintendo fazia tudo diferente, né? O DS lá com um toque, bem diferente do console, ela faz a mesma coisa. É aí que tá. O NGP é literalmente o PSP 2. É. Que é um PlayStation 3 de mão. Então, que era um PlayStation 2 de mão, né, o PSP. Não tem, ou seja, não tem nada de novo. Não vou dizer que eu não terei um no meu próximo ciclo de console. Porque com certeza vai ter uma outra coisa legal. Mas, tipo, não salta aos olhos, não me tem hype, não me convence, não me compra antes de estar na minha mão, não. E vai ser um hardware caro, né? Mais um hardware que ela vai ter que subsidiar. Com certeza. Mais um hardware que ela vai ter que subsidiar. Tipo assim, até quando o dinheiro vai dar? eu fico vendo isso. Até quando o dinheiro vai dar? E com tudo isso, tipo assim, a gente vê essa coisa negra aí do PlayStation 3, né? Essa nuvem, esse bando de coisa. E será que tem fôlego pra um novo console, a Sony? Porque eu vejo assim ela num mato sem cachorro, sinceramente. Porque, tipo assim, se ela fica parada no PlayStation 3... E a Microsoft e a Nintendo anunciam um console para 2012, a Microsoft anuncia um console para 2013. Cara, ela tem muito para correr atrás. Porque a Microsoft, no mínimo, a gente pode dizer que tem uma rede estruturada. A Nintendo tem um market share enorme de jogadores casuais. E a Sony, o que que tem? Aí que tá, será que eles estão mesmo desenvolvendo um outro console? Então, eu não sei, cara, se tem fôlego para isso. Eu não sei se tem fôlego para isso. E também o que acontece? Eles vão partir em último, né? Na próxima geração. Tomara. Tomara. De novo. Que eles partem em último e que dessa vez eles aprendam com o que tá vendendo no mercado. Você tem que lançar uma experiência diferente? Tem, mas tem que lançar alguma coisa compatível com o público que tá comprando? Também. Não adianta lançar outro Tekka $600, pô. Também acho. Não importa, pode ser uma bomba atômica, cara. Meu, $600 não desce, meu. Vai vender devagar mesmo. Não tem como. E outra coisa, a maioria para qualquer fabricante de videogame, o dinheiro vem dos jogos. Ou seja, quanto menos console você tiver no mercado, menos jogo você vai vender. É óbvio. Não tem como. Então, você colocar o teu produto inicial muito caro é pedir para não ter base instalada, é pedir para não vender jogo. Você pensar num console muito caro, né, e achar que as pessoas vão comprar, porque essa geração eles ainda tinham em glória. A gente vem liderando duas gerações, eles confiaram, digamos assim, na lealdade do consumidor deles. E não rolou. Então, eles confiavam na força da marca PlayStation. Na força da marca PlayStation. Hoje, acho que o consumidor ele é leal, mas não é idiota. Então, hoje, Cara, hoje eu acho que, sei lá, isso representa 20, 25% do que era quando acabou o Play 2, cara. Eu também acho. Acho que foi assim. O nome PlayStation... Me surpreenderia até se eles lançassem o console sem o nome PlayStation. Nossa, isso ia ser... Será, cara? Eles vão enterrar o nome PlayStation? Cara, eu enterraria, velho. Que depois dessa geração... Eu acho que o nome é bem forte, né? Eu acho que ele ainda tem força. Acho que o nome é bem forte. Acho também que o nome ainda tem força. Se parassem de usar, nossa, é um acontecimento isso aí. É um acontecimento. Aí já foi muito apocalíptico o Homem Mal, né? Ah, cara, eu... Tá no clima de 2012 mesmo. É, 2012. Ah, é uma coisa feia, mas eu não vejo tão apocalíptica assim, né? Que, meu, a marca PlayStation, putz, acho que hoje em dia ela já não representa tanto. Que... Acho que o mercado hoje conhece muito mais consoles do que conhecia antes. E falando assim, vai, agora a gente falou muito do hardware, né, das saídas que a Sony pode ter no mercado, e falando das realidades palpáveis aí, de jogos da Sony. O que vocês acham que eles podem mostrar na E3, assim? Uncharted 3 a gente vai ver. Conta isso. Não, mas a gente fala, é first party ou não? É que é o Cyber First Party. Não tem como, porque a Naughty Dog é deles. A franquia é deles. Não, assim, fora... Eu tô perguntando. Você tá falando de jogos... É, de jogos da Sony. É, First Party. A gente tá falando da Sony na E3. Eu. É, Uncharted. Last Guardian sumiu. É, também não vejo mais nada. Last Guardian mandou... Tem aquele jogo daquele cara lá do Uncharted também, né? É, de Uncharted, tipo assim... Você sabe que os fãs da Sony vão odiar muito isso, né? É, então, acho que eles vão odiar, mas vão fazer o... Cara, é a realidade, consigo... fazer o quê? É, completem o nosso cast, cara. É a realidade, cara. Meu, Infamous é first party também, ou não? Infamous é first party. E é um baita jogo. Só que não é um mega system seller, né? Tipo assim, vendeu bem o primeiro jogo. No nível de nome de Uncharted, né? Não, não tá no nível de nome de Uncharted, não tá comercialmente no nome de... Comercialmente ele não é um Gran Turismo, por exemplo, um Halo, entende? É, Gears of Gran War, Turismo nada só de... daqui a 6 anos. É, Gran Turismo só daqui a 6 anos, né? Mas sei lá, também só vejo Uncharted, cara, não tô muito animado não. Dos três, é o que eu tô menos animado pra E3 é a Sony. É, eu espero que me surpreenda, mas... Falando isso hoje, especulando, como estamos falando, especulando, que não tem nada. É, tá Uncharted e Infamous, pra mim, acabou, que o resto é tudo último. É, eu acho que eles vão ter um ano assim, tipo, eu sendo realista, né? Eu também quero queimar minha língua. Espero que não seja assim, porque não é bom pro mercado um fabricante a menos. Mas, tipo, eu acho que pode ser um ano pra eles, assim, na E3, tão ruim quanto foi aquele ano da quebra de exclusividade do Final Fantasy. E eu acho que, querendo ou não, a Microsoft tá no mesmo barco. Você acha que a Microsoft tá no mesmo barco? Eu acho. Assim, no caso de você ter dois títulos first party só. E aquilo. Uhum. Eu acho que eles... Mas beleza. Então vamos, chega do Sony, né? Vamos chega, pro senão próximo a gente bloco. Apanha. É, senão a gente apanha. Vamos falar de Microsoft. É, vocês acham aí que vem mais queda de preço no 360? Que eu acho que é o que a Sony e a Microsoft tem para anunciar, vai ser queda de preço. Queda de preço, ou no mínimo novos pacotes ao preço atual com mais coisa dentro. É, com mais jogo, mais acessório, esse tipo de coisa. É, eu acho que agora não, porque eles estão dando console a rodo, estão trocando os consoles 2009 por Slim. Você acha que não? É, eu acho que vai demorar atualização? É, eu acho que eu fiquei tão triste quando o meu atualizou. Ah, é? É. Eu queria que o seu não tivesse atualizado. Eu queria, mas era um sonho distante. O meu é 2010. Mas tudo bem. Acontece. Eu não atualizei o meu, não. Vou ligar depois, quando eu terminar a gravação desse cast, eu vou ligar pra atualizar. Faz tempo que eu não ligo meu 360 também. Não ando jogando tanto. Mas não sei. Eu acredito que finalmente vai ter Kinect. Não sei, meu chute, assim, pra E3, que eles vão colocar o Kinect à venda em todos os 360. Você não vai conseguir mais comprar 360 sem Kinect. Bem é o meu chute. Lá. É, então. Tipo, é, porque tem um bundle, né? Do bundle de 250 GB hoje, você não compra com Kinect. Né? O bundle do Kinect é aquele bundle de $300 que vem sem um HD. E, cara, falando do coração, pra mim o arcade sempre foi pra tomar lugar de console que tomou 3RL. Tipo, foi replay, foi peça de troca, né? Então, eles não trocavam. E eu acho que como agora isso acabou, acho que o arcade pode até existir ainda, mas eu também confio no que você falou, cara. Console com Kinect na caixa, nem que não abaixe preço. Uhum. É, eu acredito nisso. Tipo assim, a única grande novidade em matéria de mercado e preço que eles vão anunciar. Acho que não vai ser uma queda de preço. Vai ser uma eles vão agregar, né, função, né, Kinect para todos os 360 pelo mesmo preço. Quem sabe o Arcade vai passar a vir com HD pequeno, mas vai vir com HD também. Né? Não vai existir mais 360 vendidos sem HD. É que a memória flash tá tão barato hoje, cara. Dá pra enfiar 16GB lá dentro, tranquilo. E o preço do Kinect? Mas acho que 16... Eu acho que ele solto, cara. Se bobear, não cai não, viu? Porque eu acho que quem tinha que comprar, comprou. Né, meu irmão? É, eu comprei. Ah, essa bateu aqui. Puxa. É, então, eu acho que foi, né, nesse aspecto não muda muita coisa, não. Então, acho que quem tinha que comprar o Kinect solto, comprou. Né? E agora vai ser só vendido junto com o console. Qual que você acha que é a questão? Coisa que presta pro Kinect? É, então, isso que eu... Vão ter novos jogos? Porque esses dias, tipo assim, eu conto que pra mim o Kinect tem dois jogos. Só. São os de dança, Dance Central, né? É, o Dance Central e Kinect Adventures. Não tem mais nenhum outro jogo que presta do Kinect. Então... O pessoal até tava falando que a Microsoft falou, né, disse que vai triplicar os jogos do Kinect. Eu falei, bom, triplicar os jogos do Kinect, ou seja, são 3, vão passar a ser 6. É, o Kinect é uma coisa, então... eu não vejo isso com muito, sei lá, muito diferente disso, sabe? De ter jogos bons, assim, pra eles, jogos que você tem, se aprofunda. É mais... É, não sei, tipo assim, eu acho que o Dance Central é um jogo que dá pra se aprofundar. Então, né? Nesse estilo, é o único tipo de jogo que eu consigo ver que ele funciona bem. Mas, cara, bem. Tanto ele quanto casual, o Kinect, né? Cara, é jogo que tem 5 negros, vamos jogar, pronto, jogou ali, acabou, cara, você não vê nunca mais. Mas eu vejo assim, o Kinect, pelo menos, ele teve um desempenho comercial interessante, já passou das 10 milhões de unidades, né, então, tipo assim, tem um público até bem melhor do que o público do Move, mas mesmo assim não é nada quando comparado ao público do Wii. Ah, você conhece alguém que tem Move? Você conhece alguém? Alguém conhece alguém que tem Move? Levanta a mão. Não conheço ninguém que tem Move, cara. Não conheço. Não, eu conheço um cara que tem Move no trabalho, mas tipo assim, ele não comprou o Move. Mas ele não conta pra ninguém também, né? Se ele tem. Não, ele foi comprar um PlayStation, né? E aí veio. Veio. Tipo, veio. É. Aí ele perguntou, o que é isso? E eu falei pra ele, isso aí não veio um negócio lá, foi, aquilo ali é um Move, né? Ah, tipo, parece coisa de Wii? É Wii. Foi mais ou menos assim. Mas ele usa ou ele só, tipo, levanta a noite pra fazer xixi e vai com a lanterninha lá? Assim? Então, cara, eu não fiz essa pergunta. Você abajur, se ele usa, né, cara? Eu não fiz essa pergunta. Climático se ele usa, assim, azul, né? Eu não fiz essa pergunta se ele usa, mas na realidade, acho que um tempo atrás ele tava tentando vender. Só o Move, assim, ele queria trocar por um jogo, eu lembro de uma coisa assim. É, mas a gente não tá muito próximo lá no trampo, a gente acaba não falando tanto esse cara. Mas eu acho que ele tava tentando trocar por um jogo original, né? Sabe como é que é? Nossa. Pessoal solista vai crucificar a gente. Vai. Não, cara, mas é realidade. É realidade, tá certo. É realidade, não posso fazer nada. Eu sei que o pessoal vai ficar louco da vida, mas é a realidade do mercado. Mas não sei, eu vejo assim que... Eu acredito que vai ter uma leva de jogos do Kinect que eles vão apresentar nessa E3. Mas pela vida do console, eu acho que assim, eles vão recuperar a graninha do Kinect, mas o Kinect foi um beta teste pro próximo console. Aí eu acho que também é expandir pra PC, né? Eu acho que... Não, já vai, já tem. Mas assim, eu acho que o Kinect, quem comprou hoje, igual eu, vai pro outro console também, cara. Acho que eles não vão matar o hardware, assim, te fazer comprar outro de cara. Uhum. Eles vão manter o hardware idêntico no próximo console. Vai ter retro. Eu acho que lá pro meio da geração eles matam. Matam nessa outra. No meio da outra geração, você tá falando. Acho que eles matam esse hardware do Kinect e lança outro. O menor. O que é esse formato de disco novo que tá vindo na atualização? Vocês acham que ele realmente vai... É pra dar um último gás aí, uma última espremida no DVD... Para os desenvolvedores, ou é para esculachar mesmo quem tá na pirataria? Ah, acho que os dois, hein? Não, é isso que eu ia falar, acho que pirataria nem tanto, cara, eles já estão felizão demais com o ban, mas eu acho que é meio um último suspiro mesmo, que pô, cara, o meu Alienware tá chegando 3 discos, cara. Tudo bem, eu paguei R$1 a mais por ter 3 discos, isso pra mim, eu sempre falei que foi 100%, mas putz, cara, 3 discos, meu, A gente tá voltando, sei lá, em 1990, que comprava um jogo pra CD, pra PC, que era 4, 5 CD. Agora eu vou flamear aqui o negócio. Vocês acham que com essa atualização, que vai liberar aí 1,5 GB a mais por disco, tem chance de Metal Gear Solid 4 sair pra Xbox 360? Metal Gear não sei, mas ouvi uma história aí que o Last Guardian vai sair, hein? É, não, isso eu acho que é devaneio, né? Foi o setista que contou? Foi, né? Foi. Foi, é, acho que é um devaneio muito forte. Mas ele sonhou, né? Coitado. Ele sonhou, né? Nossa senhora. É, drogas. Pessoal, use com moderação essas coisas, gente. Isso aí faz mal. Não quero ficar falando coisa disso aí. Last Guardian vai sair para Xbox 360. Não acredito, não. Só se a Sony quebrar nessa geração e na próxima a Microsoft comprar até ele todos os estudos. Né? Pode ser. Aí talvez, pode ser, né? Porque aí vai ter que ser um Last Guardian com multiplayer, achievements, né? Isso nem no sonho mais cachista do mundo acontece. Eu também acho que nem no sonho mais cachista da terra. Só do setista, né? Acho que não, também não rola, não. E falando, a gente falou muito de jogo de Kinect, né? Que vai vir coisa de Kinect. E eu também tô curioso pra ver o que que é. Né, porque eu também não vejo, como o Hyde falou, eu não vejo nada muito fora de jogo de dança, assim, coisas que eles vão conseguir inventar, né? É, mas e o dos jogos hardcore aí? Por enquanto, né? Pá. Temos aí na mira Gears of War 3. Serras of War 3, pô. É, Serras of War 3, que eu acho que vai ser um jogaço, né? Com certeza. E Forza Motorsport 4, que eu acho que vai ser outro jogaço. Com certeza, né? Não tem o jogo Forza 3 até hoje, né? Então, eu acredito que vai ser um baita de um jogo. Vai usar Kinect, né? Forza 4. Vai ter, porque eu achei legal aquela opção de passear virtualmente pelo carro com Kinect. Aquilo eu achei interessante. Vai ter só aquilo, cara? Não sei. Uma coisa eu acho que vai presta, ter um modo super casual. Uma coisa que não presta no Gran Turismo, que era pra funcionar interessante, mas não funciona direito, é o sistema de você olhar pros lados. Mexendo a cabeça com a iToy. Uhum. Eu acho que isso aí eles vão enfiar também. Mas, cara, mas eu acho isso um negócio meio imbecil, cara. Porque você olha pro lado, mas a tela da TV não acompanha. Não, é muito então, imbecil, né? Calma, eu acho um negócio, calma, né? Fala sério, velho. Tipo, eu não sei se você tivesse 3 TVs. Não, pô, calma. É, calma, respira. Eu falo que não funciona no Gran Turismo porque você acaba nem usando. Mas, tipo, você não vira a cabeça pro lado, né? Você meio que deita pra um lado a cabeça, a câmera vira. Você deita a cabeça pro outro tem lado. Tem assim de canto de olho. É, hein? Não, o animal. Pra mim, pra eu não vai ter... Imagina você de frente pra TV. Você vai pegar a sua cabeça e vai colocar ela uns 45 graus pro lado. Assim, reto, você vai deitar ela pro lado. Você não vai virar, né, ô? Perfeito. Senão você vai ter que colocar as rolimã embaixo da TV, né? Porque aí você põe um braço na TV e vira assim, né? Ai, ai. Não, mas assim, funciona. Não é o que o jogo acaba não fazendo que isso seja útil. Mas eu acho que o uso do Kinect no Forza não vai ser só aquele negócio de passear no carro, não. Eu acho que eles vão enfiar isso aí também. Ah, não sei, cara. Eu acho que é um negócio assim que eu não teria problema de usar. Gosto tudo, mas eu tenho amigos que precisariam tomar um Dramin pra usar esse recurso. E se eles estão ouvindo, eles vão me xingar depois, mas é verdade. Eles precisam tomar um Dramin pra usar esse recurso. Se tiver mal de Parkinson, não tem pista lisa que não vire um rally, né? É, não tem pista lisa que não vire um rally. Mas não sei, eu espero que o Hyde compre o Forza pra jogar com a gente. Você vai comprar, Hyde? Vou comprar, sim. Cara, ó, Hyde, se o setista comprar o Mortal Kombat, você compra o Forza. A gente pode fazer assim? Não, nem precisa. Eu compro. Nem precisa? Então. Vou comprar. Ah, nem que for o 3, cara. Compra o 3, tá baratinho. O Forza 3 tá no bundle aí, cara. Meu, você vai em qualquer loja aí de esquina que os caras têm 5. É. Não, os caras têm que dar. Dá pra liberar espaço na loja, cara. Tem. É. E Mr. Bubbles? Meu Mr. Bubbles vai comprar Forza 4 ou Forza 3? Não joga jogo de corrida. Não joga nem Mario Kart. Não, Mario Kart sim. Aí desafio todo mundo pra partida online. Vocês já pensaram se tiver online no console da Nintendo com chat, essas coisas, vai ter Mario Kart online? Nossa, isso vai ser muito da hora, né? Imagina. Tipo assim, eu acho que vai ter um colapso no mundo, né? Porque já tem, né, o online, mas não é legal, mas não é tão legal quanto numa rede decente, né? É, não é porque você não tem a lista dos seus amigos, não dá pra saber o que todo mundo tá jogando. Não tem chat, né, então é quase igual você jogar contra um computador mais inteligente, assim. É, então, exatamente. Ou não, né? Um computador menos inteligente. Depende do amigo, né? Tá jogando. Depende do amigo, né? Mas sei lá, cara, o Mr. Mamos não vai comprar jogo de corrida. Mas falando de um jogo que a gente até comentou no cast, né? Tá um rumor aí, uma especulação. Parece que vai sair um download monstro pra Alan Wake. O que vai vir pra Alan Wake não é Alan Wake 2. Mas aquela história de ser lançado em capítulos, né? Parece que vai ser uma novela das 8 pra DLC pra eles. Pra nós que temos o game, né? Eu, inclusive, minha versão de colecionador, né, bonitinha, adorei. É, aquele, ainda não terminei de ler o livro. É bom falar isso agora, porque Alan Wake também foi bundle, cara. Alan Wake você acha pra vender a rodo. A rodo. Se for conteúdo de download mesmo, já vou correr atrás, porque o preço lá é uma puff. É, porque você vai precisar ter o jogo, né? Então. Vai precisar ter o jogo. E não sei, qual a expectativa de vocês? Acreditam em Alan Wake 2 ou em DLC, como eles tinham prometido? E alavancar as vendas do primeiro. E fazer vender mais o primeiro para o pessoal poder consumir o DLC. Eu acho que faz muito mais sentido o DLC. Vendo agora. Também acho. E é o que eu espero. Mas ele vendeu tanto assim? Não? não vendeu tanto, mas pode alavancar. Acho que ele chegou a 1 milhão e pouquinho. É, passou. Ah, então com certeza vai ser uma ediçãozinha com tudo. Ainda mais que eu conheci um giguinha de suspiro aí do disco novo agora. Ah, ele nem ocupava o disco inteiro. Você tentou copiar? Seu sem vergonha. Hã? Não, você copia pra dentro do console. Não tem que copiar, não. Mas ele é muito compactado, né? Que tem as texturas, tem muita coisa repetida. Então ele não chegava a ocupar um DVD inteiro, não. Tranquilo. Então, tem bastante coisa repetida. Eu acho que. Tanto que os DLCs dele, os dois, tem algo em volta de 300 mega. Tudo pequenininho. Coisa assim. Não são grandes, não. Então, não sei. Eu acredito que também vai rolar DLC e tem interesse em comprar. Mr. Bubble, você acha que é DLC ou Alan Wake 2? Eu acho que é pra Kinect. Ah, não fala isso. Tá todo mundo tão animado, você vem e estraga tudo. Eu vi esse rumor por aí. Olha, cara, não sei, cara. Pode até ser que seja pra Kinect, mas tem que ter a opção de jogar controle. É, isso que eu vou falar. Pra Kinect é uma coisa. Agora, suportar o Kinect é outra coisa, né? Então. Parece que tenha suporte a Kinect agora. Tudo bem, mas... Ah, mas é zoeira, isso aí não tem nem como. Não tem nada a ver um jogo com Kinect. Não. Tomara. Isso aí é rumor absurdo. Também acho que não. Ainda bem que o Kinect fica só nesse jogo casual. Eu até acho bom isso, pra ele não tomar o lugar do videogame de verdade, né? Porque você jogar o Kinect é uma coisa, jogar videogame é outra, né? Olha a furinha. Ah, não, é verdade, é verdade. Sinto muito, mas é verdade. É verdade. Vocês acham que também, por exemplo, assim... tudo bem, o pessoal fala jogar Kinect não é jogar videogame de verdade. E os caras falam que vão aumentar a quantidade de jogos, né, pra Kinect, não sei o que. Aí eu não sei o suporte ao Kinect no Forza, no Alan Wake e no Serras of War 3. Aí eu não sou mais gamer. Abandono, vou fazer outra coisa, ver de música. Ele é tanto ódio no coração assim, Raid. Ah, meio que tira todo o conceito da coisa, né? É tanto. E se sair um Sonic com suporte aqui? Já tem o Sonic Riders, né? Tem? Tem. Nossa, não sabia. Já pensou que da hora você correndo em frente à TV parado assim, ó? Não, é aquele daquele skate voador maluco dele lá. Não é de correr. E é zoado, né? É, do muito? Sonic você queria o quê? Nossa, que trollada. Nossa, trollada. Vou defender o Tibet aqui. Tá no clima do último cast ainda. Tá no clima do cast do Mortal Kombat, né? Não é nem do último, do Mortal Kombat ainda. Tá no clima dos Fatalities. Legal. E falando assim, teve o formato de disco, teve atualização, mas normalmente a Microsoft também, às vezes, eles adicionam algumas coisas novinhas na Dash, né? Vocês acham que tem mais alguma coisa esse ano? Tem que ter uma coisa, cara. O suporte do Kinect na dashboard completa. Acho que... Isso que eu achava que, cara, sabia que você ia falar isso. Eu acho que 65% do motivo de eu ter comprado a Kinect, cara. Porque, ó, eu já uso o chat, já uso a videoconferência, já uso o reconhecimento de voz no player de vídeo. Jogar não, né? Mas, cara, só falta isso agora. Só falta poder trabalhar na Dash inteira com ele. Fora da Dash dele. Fora da Dash dele. Eu não sei. Melhorar a integração dele com a Dash. Então, eu acho isso aí interessante. Eu não sei, tipo... pegar um jogo que tá instalado no meu HD, um jogo arcade pela Dash do Kinect. Se alguém souber, pode até me ensinar, mas... Eu não sei, cara. Eu pego o controle e volto pra Dash original. Então eu acho que isso falta. Eu acho que isso eles têm que entregar. E você, Hyde, você acha que vai ter alguma atualização, alguma novidade que não seja coisa pro Kinect? Espero que sim, né? Uhum. Espero que sim, mas é difícil deduzir alguma coisa, né? Eles sempre atualizam, né? Então, é provável. Acho que dá uma melhorada no menu em algum sentido, essas coisas. É, apesar que a DS já tá bem legal, né? Então, ela já é bem legal, sempre cara. Foi, eu vejo cara. Muito. É. Vejo muito sempre também foi. O que melhorar nesse sentido. Mas o do Kinect eu concordo com o homem mal. Uhum. Tipo assim, precisa dar um tapa na pra ele ficar melhor de usar. É, então, que putz, cara, eu te juro que eu iria abandonar o controle, cara. Ô, louco. Abandonar o controle pra operar o console, né? Ah, tá. Aí tudo bem. Com certeza, cara. E abandonar o controle pra jogar o videogame ainda não? Nem fudendo, cara. Concordo 100%. Videogame é apertar botões, né? Não ficar fazendo mímica. Ah, e depende da proposta. Eu acho que liberdade... O de dança funciona bem. O que funciona é a liberdade de escolha. Enquanto você tiver liberdade de escolha, tudo bem. Tá certo. Enquanto não quiserem te empurrar um formato, aí, meu, tranquilo. Beleza. E continuando os jogos hardcore aí, só pra fechar aí, o maior lançamento da Microsoft em matéria de jogo hardcore vai ser Gears of War 3, né? O que vocês esperam desse jogo? Olha, eu não espero que ele seja muito mais épico, não. Eu espero que finalmente acabe, né, cara? Porque cada Gears que você joga, ele acaba, aí depois você descobre que ele não acabou de verdade. Não acabou, né? É, então... Sempre tem depois dos créditos, né? É, então, eu espero que ele dessa vez acabe. Não que seja um jogo ruim, mas tipo, meu, já deu. E sei lá, cara, acho que não tem muito o que revolucionar. Vamos mexer mais na jogabilidade, né? Com forma de matar e multiplayer e número de inimigos, né? Coisa que ele sempre vem fazendo desde o início. Não, não é um jogo que eu compraria ali na hora, não. Você acha que a franquia esgotou, Raid? Já deu o que tinha que dar? Acabou? Olha, não sei, porque eu não joguei o 1, não joguei o 2, então... Jogou não o 3. Sei o que esperar do 3, eu sei que é um jogo muito bom. Uhum. Aí é difícil. E que é um jogo que a gente deve, aí o pessoal cobra um cast, né? Quem sabe aí, né? Sim, faremos. É, tá tudo anotadão. Eu gosto pra caramba de Gears, que eu acho que assim... Gears 2 tem uma cena lá que, cara, me fez sentir tão mal na frente do videogame que, sei lá, cara, não me senti assim em filme há muito tempo. Cara. Uhum. Que, meu, foi... Sem spoiler. Sem spoiler, cara. E, cara, assim... Gears 2... É que o primeiro Gears foi focado, foi frenético na ação. O segundo, ele jogou ação, mas misturou, assim, um quê de... História. É, um quesão de história, um quesão... Foi mais próximo dos personagens ali, trabalhou um pouquinho mais os personagens. Aí o 3 agora, eu sinceramente não sei o que sobrou, não. Na realidade, os caras até comentaram que o jogo já estava pronto, né? Mas que a Microsoft jogou pro final do ano para ter um grande lançamento, assim, né? Junto com o... Na realidade, ele vai vir acho que depois de Forza. Nem duvido. É, então. Não tinha Halo para lançar esse ano. Master Chief tá de férias. É, o Master Chief tá de férias, né? Não voltou. Na teoria, que quem volta agora na franquia Halo é ele, né? Vamos ver. Tem um rumor aí que vai ter um remake HD do primeiro Halo. Ah, é bom. Halo é bom, cara. É, eu acho interessante também. Não pode custar $6. Tem que custar mais um pouco, tem que custar um pouquinho mais. Vintão, pode ser? Eu acho que é vintão. É, trintão até pagos. Até paga no primeiro Halo. Paga é bom. Multiplayer, quatro amigos. Uhum. Pago sim. Bacana. Acho que eu também pagaria. O Raid compraria pra jogar com a gente? Halo eu não sei, viu? Eu tinha o 3, mas... Sei lá, não gostava muito não, assim. Não, não é muito meu estilão, não. Mas, muito difícil? Eu acho. Eu acho muito difícil. Controlar aquele, a visão. Era legal que era em português, né? Ah, isso é bacana. Isso é bacana. Mas beleza, algum comentário, alguma especulação, algum chute mais do que a Microsoft possa apresentar na E3, alguma surpresa? Sei lá. Eles não têm muito histórico de... Acho que quem tem histórico de passar rodo em todo mundo na E3 é a Nintendo mesmo. O resto, né? É, o resto é tudo previsível já. É tudo previsível, né? Vamos ver se a gente acertou, né? E aí a gente pede pra vocês também fazer o chute de vocês, né? Lancem os dados aí, vamos ver o que vai acontecer. Não esquecendo, né, que a gente tem um representante na E3 que vai poder conferir ao vivo, né, se a gente tá errando, se a gente tá acertando isso. E também, deem sugestões pro nosso representante de como sobreviver na E3, né? Porque afinal ele foi para lá com os recursos mínimos da Orion, né? Então deem sugestões, como ele vai se alimentar, como ele vai sobreviver, mecanismo de subsistência. A gente precisa da ajuda de vocês para fazer isso acontecer. Eu falei para ele levar uma peruca e dar um rolê ali pelo stand do Duke Nukem. Vocês acreditam que ele vai tirar uma foto com algum cosplay do Kratos do lado dele? Seria legal. Já pensou, cara? Aliás, uma coisa que a gente não comentou, será que a franquia God of War continua na E3? Que tem um rumor aí, né? Tem um rumor aí, estão falando que vai ter um novo God of War. Que não vai ser spin-off. Não vai ser spin-off. Ah, meu, eu acho que vai ser assim. A música, uma imagem e pronto. Boa. Também acho que vai ser isso. Se tiver, vai ser isso. A música, uma imagem e pronto, e dali 3 anos ainda o jogo vai sair. Pode crer. Vai ser um jogaço, mas vai demorar 3 anos pra sair. Bom, galera, esse foi o nosso episódio de número 61. Se faltou algum chute, eu peço que vocês coloquem aí, né? Façam os seus chutes, né? As suas previsões aí pra E3, a gente vai ver. Quem tiver um número de acertos muito grandes aí, dependendo do E3, né, que depois do E3 a gente vai poder falar dos fatos, né? Por enquanto é só especulação. A gente conversa aí por Skype, né, pra ver se consegue fazer um boletinho da Mega Sena pra gente. Falou? É isso aí, galera. Obrigado por terem ouvido o episódio e até o próximo cast.